Salvador, boa noite, Oxené, bom dia, Oxené 6251. Bom dia, Oxené 6251, contato radar na decolagem, direto posição Leda, 6251. Direto Leda da presente, 6251. Oceaneiro 6251, passa nível 150, chamando sendo Recife, na frequência 125, decimal 10. Bom dia. 2510 com Recife, Oceaneiro 6251. Salvador, bom dia. 3399 da SAM, 2000 na Daniel, letra após letra Bridge. Ok, então, 3399, bom dia, contato radar na decolagem, direto posição letra. 3399. Direto letra, 3399.